To the right, Aperture 17, transition Alpha Romeo Uniform, flight level 350, squawk 5414, confirm. 5414, and after takeoff, turn it left. After takeoff, yes, sorry, after takeoff, turn left, Europa 02. Correct, call me when you push back and start. I call you when ready to push back and start up, Europa 04. Pode pouso, pista 1-0, vento 130 graus 8 anos. Pouso 0-0-0, 6-2-4. Base 70 points para Ford, Ford Boy, tá? Voo 1970, após sua voz está autorizado direto TAP. Desça para o nível de voo 050. 050, TAP, após sua voz, obrigado. Voo 1246, autorizado descida para 4000 pés, altimetro 08. Paixão, pode vir uma linha. Voo 1246. Passando dunas, visual com campo azul 4235. Voo 4235. Chama agora a torre em 118 decimal 95, início de redução para a velocidade e aproximação. 18 mais 5, reduzindo, boa noite. Pushback on the startup, stand 1-1. Clear to pushback on startup from Cortex. Clear for pushback on startup, call you when ready taxi, Europa 02. Salvador, boa noite, azul 4235, uma milha do externo visual. Gente, 4235 azul, mantenha a aproximação, agora autorização de pouso. Gente, tá reduzindo. É 224, solo 41, liga direito, 1219, só. Direito, 219, já. Azul 4235, autorizado pouso, pista 1-0, vento 120 lá, reduz a mais. Autorizado pouso, pista 1-0, azul 4235. Go 1246, clear ILS final approach, runway 10, descend to 2000 feet, attempt 01018, report 7. Roger, clear to ILS X-ray 1810, descend 2000 feet, report 7, 1246. Gol 1970, desça para 3 no pés, altímetro 1018, livre da restrição vertical, em etapa. Entre 3 mil pés, livre da restrição, vai reportar estabelecimento. Controle Salvador, boa noite, 23178, passando 200 para 150, informação Victor. 3178, controle Salvador, acima identificação dessa via chegada Mare para o nível de voo 050, ajuste de altímetro no 08. Alpha Zulu for approved taxi VAM in April, India and Alpha, hold point call tower, 118.095, Canadian 018. Here to taxi runway 16 by April, Alpha, India Alpha, and confirm frequency please. 118.095 Europa 084, thank you. Salvador Graf, good evening, Azul 4235 running vacated on Fox. 4235 approved to taxi via Alpha, comma before Juliet. Alpha, comma before Juliet, Azul 4235. Europa 34, confirm QNH 1018. 1018, yes. Thank you, Europa 084. Outro 980 para Recife, está autorizado o nível 350. Decola da 1-0 com perspectiva saída PUCA, transição Aracaju, após decolagem, curva esquerda. Prossegue a pêndulo 1-7. 5497 é o... 5497 é o seu transponder e o controle 1208. Estato 3178. 3178. Está autorizado o voo atrás de Estato. Por onde está autorizado? Before Chile, the Zoo 4235. Maintain position and wait, give away the Europa, and after then, into to Juliet, gate 09. Roger, after the Europa is in front of us, we will enter to Juliet and gate number 9. Yes. Approach 1246 on final runway, what's yours? 1246, contact now tower 118.95. 118.95, good night. 1970 está autorizado a final do procedimento LSX-3, pistão 0, desça para 2.000 pés, altímetro 1.018, reporte estabilizado. Para 2.000, vou reportar, foi lá. 31-38, desça para 3 no PES, livre da restrição vertical, em estado. Good evening, 1246 on one final runway 10. Roger, 1246, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 6 knots. Rich man, go 1246. Brasil, reduzindo qual velocidade? 2309. Reduzindo 2309, 288. Tower Salvador, boa noite, Europa 084, holding point 10. Roger, Europa 084, maintain position. Maintain position, Europa 084. Rio 5972 está reautorizada a descida para o nível de voo 050. 050, 5972. Salvador, a senhora linha 3-1-3 para Guarulhos, no 360. Linha 3-1-3 para Guarulhos, autorizado nível 360. Da comandante 1-0, cumpre o perfil da saída da Hélio da Motiva, intercepta Pesulu 1-0, Taubaté, após decolagem, curva direita. 5-4-1-2 é o código transponder, o controle 1-2-0, decimal 8. Senhora linha 313, autorizado Guarulhos, 360, decola da 10, primeira curva à direita da Elle da Mótica, Euperizul 10, Taubaté. 4-2 adicionado, 1208 ao controle. Controlamento correto, me chama quando pronto, proposto 4. Camará, linha 313. 3178, está autorizado a final do procedimento LS XWIP, chama 0, desça para 21PN, reporte estabilizado. 2 mil, 1246 on the ground at 50, leave to the right and call 121 decimal line. When we leave, when we contact 121 decimal line, call 1246. Good evening, 1246, on Navigator. 0970, a uma milha da Índia Serra, baixa a travada. Sente, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Fala. Europa 084, clear for takeoff. Wind is 130 degrees, 6 knots. Clear for takeoff, runway 10, Europa 084, thank you. 4980, tem Nidra Bush, chame táxi. 1246, call me before Juliet, please. Roger, call me before Juliet, for 1246. Europa 084 Airborne at 52, call now 1208. 1208, Europa 084, by the way, thank you. Delta 230, limite 15 liras na proa, obrigado. Bahia, boa noite, Europa 084, as clear. Europa 084, in the contact from departure, climb to flight level 370 via Puka departure, Caju transition. Clear to flight level 370, Puka departure, Caju transition, Europa 084. Bruno 888, está autorizado descida para 3.000 pés, altímetro 1.098. Ok, 3.000 e 1.098, Bruno 888. 1.5972, desça para 4.000 pés, altímetro 1.098, reduz a velocidade 2.20 mais. Reduzindo agora, está com 2.20 nós já, para 4.000 com 1.018, Rio 5972. Certo. Maintain taxi. Position and wait. There is a traffic start at Bush, gate 01. When this traffic starts initially taxi, it's approved to fly to that gate 02, okay? I hold a position after LT and continue taxi at gate number 2. 1-2-4. Logo 1970. 970 prossegue via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, vai chamar-se da Juliette, 970. Bruno 888, para localizador esquerda, proa 145, desça para 2.000 pés, está autorizada para o procedimento RS-X-3, pista 90. Esquerda 452.000 e autorizado o X-3, informar estabilizado. E 5972 está mantendo 200 nós, ok? Dato pela colaboração, 1.5972. Cinco nove sete dois, reparação para sequenciamento, curva direita proa 230, limite, vá nessa proa por 1.0 milhas. Proa 230, pro 1.0 milhas, 5972. Voo 1888, completa redução 1.80 mais, tráfego prefere agora 7 milhas, Airbus 321, passando a posição do Bruno. Reduzindo 180, 1.888. Estabilizado, tá 3178. Ah, 3178, chama agora a turma em 118, decimal 95. 1895, obrigado, 3178. 1246, approved the taxi, Juliet, gate 02. Juliet, gate number 2, go 1246. 1970, ingresso Juliet pro 07. 1970, ingressando a Juliette para o 07. 1-0, vento 130 graus, meio do Janai. Teve posição 1-0, 031, 78. Rio 5972, desça para 3.000 pés, altímetro 1018. 3.000 com 1018, 5972. Rio 5972, agora esquerda para a 195, aguarde vetor final. 195, para a 195, aguardando vetor final 5972. Seu 5972 para o localizador esquerda, proa 140, está autorizado a final do procedimento LSX3. Proa 140, estará estabilizando 5972. Deixa de pouso. Sobre 118, decimal 95, composo. 1895, obrigado. Torre Salvador, uma boa noite, gol 1888, cruzando 2.000 pés e interceptando o glide na final da 1-0. Gente, gol 1888, continua a aproximação, a atualização de pouso do pistão 0. Não sei se foi. Fiz 178, solo 01, nível direito, chamo 219, solo. Direito, 219, tá 3. Solo, Salvador, tá 3178, levou? Tá 3178, chamou? 3178, levou, tá 3. Prossegue via Alfa Juliette, vai pra remota 14, no pátio principal. Gente, Alfa Juliette, pode pessoal, remoto no 4, tá 3, não sei. Pedro Parceiro, 84, 126, 85, backup 2545, boa noite. Boa noite, tenha um bom voo. Pedro 888, confirma, livre pouso, pista 10, vento 120, grava 219. Ele, livre pouso no 0, no 888. 472. Seu 5972, agora a torre 118, décimo 95, tem um composto. 1895, 5972. E Salvador, boa, Rio 5972. Rio 5972, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ciente 5972. Boa noite, nível 330, informação Victor, solicitando nível 3, tráfego Recife, nível 330. 3305, para Recife, autoridade, nível 330. Decola 90, cumpre o perfil da saída Puca, transição Aracaju, após decolagem curva esquerda. Aciona 5423 no transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado conforme, nível 330, decola da 10, Puca, Aracaju, curva esquerda, transponder 5423, controle 208, da 3305. Corre acima quando pronto para o posto no 5. Chamará. Boa noite, o Gol 1170. O 1170, controle Salvador, boa noite, afina identificação, dessa via chegada Mari para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 08. 050, ajuste da Mari, Gol 1170, possível voar de APTAP? Autorizado, está presente o bateria de TAP, o Gol 1170. Claro, obrigado. Azul 4980, autorizado ali, Matheus Pichão 0. Aí, Matheus 0, 4983. Boa noite, acima de identificação, dessa via chegada a ponto para o nível de voo 060, ajuste de altímetro no 018. Via, para o 060, com 1.018, 723. Do lado 72, no solo 06, livre à direita, chama 121 no mau som. Fio 5972, solo 06, chama o controle de solo 121 no seu nome. Autorizado decolagem, pista no zero, vento no 30 graus, 8 anos. Iniciando a decolagem, azul 49. Alfa Kilo, pátio 3, posição meia dúzia Romeu no pátio 3. Azul 4980, decola 08, chama o controle 120, decima 8. 308. Controle Salvador, boa noite, Azul 4980. Azul 4980, boa noite, contato radar na decolagem, tudo para o nível de voo 350V, sai da Puca, transição Caju. Puca, Caju, 350, 4980 da Azul. Gol 1-1-7-0 está autorizado a final do procedimento de LF, FC, pistão 0, desça para 2-1-100, altimetro 1-0 no 8, o repórter está autorizado. Autorizado LF, 2018, gol 1-1-7-0. Conforme instruções do Centro Recife, dá presente foi direto na Pro do Romeu Fox 018. Ok, Romeu Fox 018, 4980. Correto. Gol 1723 está autorizado a descida para 4.000 pés, altímetro 1-0 no 8. 4.002, tá bem, sim. Por gentileza? Boa noite, Oceané 6313 para pushback e acionamento, gate 04. 6313, boa noite, mantém, escuta a guarda para início do push. Mantendo. 335 chama de frente, ele está junto com a HM04, para Ideal. O 3305, se eu liberar o push para o tráfego, ele vai preferir o senhor, porque só tem uma saída via Índia para o ponto de espera. Tem problema não, Sargento. Puxa, né? 6313, sem livre puxa, chama táxi. Puxa, mandava o táxi, 6313, obrigado, colega. Ah. Azul Salvador, boa noite, Azul 4959, Pátio 3, gente da Victor, autorização para Ideal. 4959, mantendo escuta vada para cópia. Gente, procura Coral, possível saída? Gael Coral. Gael Coral, gente, 4959. Gol 1723, reduz a velocidade 220 nós, é o número 2 na aproximação. 220, anotar 23. Azul 4980, chama agora o centro Recife, 126.85, alterne 125.45. 2685, então 254, boa noite. Área 125.45, boa noite. Nova ponto de cara 118.95, altímetro 1018, tem bom voo, 6303 da Ucha. Muito boa noite, mantendo escuta número 3 para cópia. O 1723 está autorizado ao final do procedimento LFXY, no 0 da separa 2 no PENS, altímetro no 0 no 8, reporte estabilizado. 2018, por carinho. Altímetro 1018. De Alfa, Monte Serra, 295, boa. 295, boa noite. Oi, boa noite, voo 1170, final da 1-0. 1-70, ciente, aguarde a autorização de pouso. 1-0. Já tem três ingressos ali, decola, quer parar? Decola da 1-0, contra o perfil da saída Coral. Após decolagem curva direita, via Golf 677. 5431, correção. O seu código de transporte será o 0263 e o controle no 20.8. Centro 40 autorizado, decola da 1-0 para a primeira curva direita, para a Coral, para a Golf 677. 0263, o transponder, 1208, o controle azul 4959, parte 3. Você já vai correr aqui no canto pronto para o push? Outra não, 49 segurando. Azul 5001, cópia? Pronto, cópia, 5001. Autorizado Guarulhos 360, nível, decola da 1-0, contra o perfil da saída da El, Leda, Motiva. Intercepta peso 1-0, Taubaté, após decolagem, curva direita. 5427 é o código transponder, o controle 120, decimal 8. Centro autorizado para Guarulhos, 360, derrota de plano, decolando pistão no zero na saída da Eule da Mótica. Eu fiz o 1-0, Tabaté. Controle 120, decimal 8 e transponder 5427, o azul 5001. Planejamento correto, me chame quando pronto para o push no 09. Oceana 6224, cópia. Autorizados. Aracaju, nível 190. Decola 10, comercio da saída Conde, via Golf 677. Após decolagem, curva à esquerda. 5433 é o transponder, controle 120, decimal 8. 190 para Aracaju, decolagem 10, curva esquerda, 5433, transponder, controle 108. Poderia confirmar a saída? Conde, Charlie Oscar, November Delta Eco. Saída Conde, ok. Eu não vi a saída Golf 677. Chegou? Voo no 723, continue a aproximação, aguarde a realização de pouso. Ah, tá. Boa noite, assina a identificação dessa via chegada à Mare para o nível 050, ajuste o altímetro no 018. 050, 618, autoriza a prova de Nuda? Autorizado da presença, direto Duna, gol 1868. Duna da presença, gol 1868. 1870. Sete, dois, três, Ventura, 2-0, grau 5, nós, autorizado pouso, visto no zero. Autorizado pouso, 723. Bom, boa noite, gol 1-1-7-0, livrando o posto. 1-7-0, prossegue via Alfa, Michelante do Juliette. Prossegue via Alfa, Michelante do Juliette, 1-1-7-0. Oceana 6313 autorizado alinhar e manter pista no zero. No 723, solo aos 23, livre à direita, chamando 21, nesse manual do chão. Solo, 723. 170, Anta Juliette. Mantenha a posição e aguarde, 970. Está mantendo, Anta Juliette. 9723? 9723, prossegue Alfa, me chama Anta Juliette. O Xenia 6313 autorizado a decolar, pistola 0, vento 1, 3, 0 graus, 8 nós. Está decolado por 0, 3305, recebe a corrida da aeronave do Xenia, a linha mantém a paz. Bom, amigo, Tata. Obrigado. 40, alterna, Ribeirão 3. Contorno ao pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 119.95, voltímetro 618. Gente, via pátio, da ponto de espera da 10 para ajuste 18.18. Muito obrigado e boa noite. Boa. Alô, Salvador Azul 4959 para o táxi, POV de 68, 4 horas e 20, alternando Salvador. Prossegue até a saída do pátio 3, aguardando para prosseguir o 4959. 4959 até o início do pátio 3, vai iniciar o início do táxi, 4959. Sou no 868, está autorizado a final do procedimento LSXV, pistão 0. Terça para 2 em pés, altímetro 1018, reporte estabilizado. 2000, autorizado X-Ray, 1018, gol 1868. Cancelamento do 3. Mantendo, escuta e aguarda para o push 6224. Azul 2774, assiste da visão. Azul 2774, confirme seu horário para decolagem? É o 00, a gente tá um pouquinho adiantado. Tem que receber, paga sua cópia. Escuta, obrigado. Centro, o controle Salvador, boa noite. O Xenia 6212, informação Vitor. Xenia 6212, controle Salvador. Tem identificação, terça via chegada a Mari para o nível de voo 050, ajuste altímetro 1018. Boa noite. Dirige Comari 050 com 1098, 6212. Eu decolagem, TAN 3300. Noite, contato radar na decolagem, suba via saída da EL Transição Mótiva para o nível de voo 360. Da EL Mótiva para o 360, 6313. São 410, repite. Tenho pré-autorizado 37, copia? Copia. Autorizado Recife, nível 370, decola da 1-0, contra o perfil da saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5430, controle no 208. Oito braço. Saída Puca, Aracaju, com curva esquerda após. 5430, transponder, 1-208, controle. Copia já mais correto, me chama quando pronto para o push número 12. Vamos lá. Qual é a previsão para o Xenia 6214? É 224, temos um tráfego que está ingressando agora no 04. Mantemos escuta e aguarda para a liberação do seu push. Push, vai aguardando a push para o Xenia 6214. Controle Salvador, boa noite, da 3305, deu corona 6-4. Da 3305, boa noite, contato radar na decolagem, suba via saída Puca, transição Caju, para o nível de voo 330. Via Puca, Caju, 330, 3305. Autorização com o 9973, prepara Arbor Elétrica, guarda a cópia. Arbor Elétrica, puxa, né, 6224, livre, puxa, me táxi. Eu já fui no táxi, puxa, né, 6224. 9973, pronto, cópia? Nossa, cópia. Autorizado Sierra Bravo Charlie Fox, Confins, nível 360. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída Arbor, transição Elétrica. Pode interceptar pêndulo 2-1 e prossegue conforme. Após decolagem, curva direita. 5-4-3-7. É o transponder, o controle 1-2-0, decimal 8. Eu não entendi o que a senhora falou depois de Arbor Elefa. Após Arbor Elefa, curva à direita, aciona código 5-4-3-7 e a frequência do controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado com fins, 360, pista 10, Arbor Elétrica, curva direita, 5437, 120.8. Tudo bem, minha amiga? É o Pêndulo 21, é aerovia. Ah, era isso que eu não tinha entendido. Obrigado, um abraço. Nada, me chama quando pronto, propus. Ok. Ellen? Não, te abri. Um abraço. Valeu. Vou dar um recado a ela. Falou quem é agora? Priscila. Falou, um abraço. Boa noite, Azul 5001, decolando. Azul 5001, contrato radar na decolagem. Estou para o nível 360 via saída da El, transição ótima. Boa noite. 360 da El, ótima. Possibilidade de guarda da El, está presente. Pesado direto da El, azul 5001. Direto da El, obrigado. 4959, autorizado, decolagem, pistão 0, vento 140 graus, 59. Qual é autorizado, 49 segurado. Bom, 1868, chama agora a torre em 1, 18, decimal 95, seu bombô. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite, boa noite, 1868. Bono 868, continua a aproximação, vai autorização de pouso, pistão 0. Aguardando, vai ser 68. Tá com 98 a bordo. 2 horas e 40, alteração a bordo. Segue em J Alpha, ponto de espera 718, decimal 95, altímetro 1018. 395, 18, Rio Medo, 1018. Salvador, gol 908206 para acionamento posterior por pé. Autorizado, puxa, chame táxi. Autorizado, é para táxi 90. Azul 4959, decola os 3-2, chama o controle 1-2-0, decimal 8. 0-8, melhor meu trabalho, 4959. Controles. Transformador, boa noite, Azul 4959, perfura coral. Azul 4959, boa noite, contato radar na decolagem, supa no nível 140 via saída coral. 140 via coral, 4959. Canal 6212, está autorizado a final do procedimento ILS XY 0, desça para 2.000 pés, altímetro 1018, reporte estabilizado. Bom, descendo para 2.000, 1018, autorizado o procedimento, reporte estabilizado, 6212.

Atualização Salvador, boa noite. É o Rio 9811, informação Victor para Guarulhos. 9810 para Guarulhos, confere? Perdão, 9810, isso aí. Prepara da El, Leda de Deve, e aguarda a cópia. Rafael Leda de Deve aguardando cópia, 9810. Solo Salvador, o Rio 5972 para a cópia. Rio 5972, prepara da El, Leda 1, aguarda a cópia. Salvador, Chile 224, boa noite. Chile 224, boa noite, contato radar na decolagem. Desculpa ver a saída da Conde para o nível de voo 190. 190 na Conde, pode uma Conde da presente, 224.